Dia 26. O dia da liderança e da responsabilidade. O nascido no dia 26 carrega uma energia poderosa, voltada para a realização material, a liderança e a proteção dos que ama. É uma pessoa que nasceu para construir, administrar e organizar, seja no mundo dos negócios, na família ou na sociedade. Possui um forte senso de justiça e equidade e, por isso, tende a ocupar posições de destaque, onde pode tomar decisões e orientar os outros. As pessoas confiam nele, porque sabem que sua visão é prática, lógica e segura. É extremamente trabalhador e dedicado, sempre focado em criar uma base sólida para si mesmo e para aqueles ao seu redor. A segurança financeira e emocional são suas prioridades e ele não mede esforços para alcançá-las. Por outro lado, seu maior desafio está na necessidade de controle. Muitas vezes, acredita que somente ele sabe a melhor forma de fazer as coisas e pode acabar assumindo responsabilidades demais. Precisa aprender a delegar e confiar mais nas pessoas ao seu redor. No amor, é leal e protetor. Gosta de cuidar da pessoa amada e oferecer segurança, mas precisa tomar cuidado para não se tornar excessivamente controlador ou rígido. Seu desafio é equilibrar proteção com liberdade. Na vida profissional, se destaca em áreas que envolvem liderança, administração, negócios, finanças e gerenciamento de equipes. Pode ser um excelente empresário, investidor, diretor, consultor ou qualquer profissão que exija estratégia e visão de longo prazo. Quando entra em seu lado negativo, pode se tornar autoritário, teimoso e resistente a mudanças. Tem momentos de insegurança e pode se sentir sobrecarregado por tantas responsabilidades. Aprender a relaxar e a confiar mais nos outros será essencial para seu bem-estar. Na saúde, precisa cuidar do sistema circulatório e do estresse acumulado, pois sua tendência ao excesso de trabalho pode gerar problemas cardíacos ou pressão alta. Momentos de descanso e lazer são fundamentais para equilibrar sua energia. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 26, o segredo do sucesso está em equilibrar trabalho e vida pessoal e confiar mais nas pessoas ao seu redor. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Aprenda a delegar. Você tem uma grande capacidade de realização, mas não precisa carregar tudo sozinho. 2. Equilibre razão e emoção. Você tem um senso prático muito forte, mas precisa ouvir mais seu coração e suas intuições. 3. Valorize o presente. Você está sempre focado no futuro, mas aprender a aproveitar o agora tornará sua vida muito mais leve e feliz. Agora, a questão é: você está pronto para transformar sua disciplina e sua visão de sucesso em um legado que fará a diferença no mundo?